brabo tem nome. Não vim pra agradar, que fique claro. Mais marrudo e mais folgado. Atualizado, conjugando prazer e negócios, tá ligado? Não falo tão bem quanto os resultados, considerando que Deus estava ocupado. Fiz um pouco mais que esperar ajoelhado. O moleque que cês desacreditou tá aqui. Maldito Reinaldo A286. Independente feito Aquiles, amaldiçoado pela sua própria grandeza. O moleque que cês desacreditou tá aqui. Sem concorrência, almejando impossível. Faço o que tiver que fazer por si. A sorte só favorece os destemidos. Por tudo que minha mãe um dia chorou, devo a ti meu sorriso, meu amor. Por tudo que a senhora um dia chorou, hey, de honrar seu sangue, seja como for. Como for. É desse jeito mesmo aí. Nem que minha mãe dizia, ó. Desconfie do destino, acredite em você. Aqui só ganha quem não tem medo de perder. Se escolher ser escritor, seja machado. Poucos fazem o que sabem. Eles me chamam de sonhador, mas são eles que dormem. Calma, sem desespero, cortejando a insanidade. Poucas amizades, mas só os de verdade. Beira do abismo, só se segue em frente, dando um passo pra trás. Erga a cabeça, ó, e siga sempre em frente. Com a consciência em paz, prospere, te abomino. O tempo mostra real. Se odiado por vocês é o preço por não ser igual. 24 horas por dia nessa porra pus minha vida. Enquanto você dormia, enquanto você curtia. Contra pai, contra família, contra o mundo e o preconceito. Tirei até do leite das minhas filhas e hoje me chamam de gênio. Vai vendo. Vocês choram vendo lenço.